Pode o mundo se acabar, que vontade de te dar o meu amor que eu guardei pra gente. Pega fogo, boteco. Fale quem quiser falar, desse jeito não dá pra ficar. Vou dar um tempo. Tudo que eu pude eu fiz, vou tentar de novo ser feliz. Vou dar um tempo, mas eu quero te deixar e não consigo. Bate forte o coração e começa a minha indecisão. Uma parte quer viver, outra parte diz que sem você não vale a pena. Pensa em tudo que ficou, tanta coisa a gente já passou, valeu a pena. Como eu posso te deixar, amor bandido? Eu me acostumei demais, nosso amor ninguém na vida faz. Pode o mundo se acabar, que vontade de te dar o meu amor que eu guardei pra gente. Pode o mundo se acabar, que vontade de te dar meu coração que quer você pra sempre, pra sempre. Uma parte quer viver, outra parte diz que sem você não vale a pena. Pensa em tudo que ficou, tanta coisa a gente já passou, valeu a pena. Como eu posso te deixar, amor bandido? Eu me acostumei demais, nosso amor ninguém na vida faz. Pode o mundo se acabar, que vontade de te dar o meu amor que eu guardei pra gente. Pode o mundo se acabar, que vontade de te dar pra sempre. Pode o mundo se acabar, que vontade de te dar o meu amor que eu guardei pra gente. Pode o mundo se acabar, que vontade de te dar meu coração que quer você pra sempre.